certa, Rádio Soledade. 3:06. Maziero Equipamentos para Avicultura, produzindo carrocerias com plataforma para carga e descarga de aves, com a proteção dos carregadores sem quedas e lesões físicas, com ganho de tempo e economicidade. Maziero tem suas plataformas aprovadas pelos maiores frigoríficos do Brasil e do exterior. Um equipamento único, patenteado e homologado. Acesse o site da empresa www.maziero.com.br ou contate-nos pelo telefone 54-3381-5627. Essa é a Rádio Soledade, AM 1550 kHz, ZYK271, a Rádio do Povo, música, esporte e notícia. A partir de agora, na Rádio Soledade FM, as 10 mais tocadas da programação 104,5. As preferidas do dia. Apresentação, Cláudio Rodrigues. É, estamos iniciando por aqui o Top 10 desta segunda-feira para você, a partir de agora, a partir das 3 até as 4 da tarde, com as mais tocadas, as 10 mais pedidas na programação da Rádio Soledade AM 1550 e também pelas nossas plataformas digitais, sempre para Churrascaria e Pastelaria dos Eucaliptos, BR-386, quilômetro 248, café da manhã completasso para você, ao meio-dia tem buffet livre, espeto corrido, à noite tem a laminuta, prato feito, salada e lanches em geral, telefone Márcia 996-7133-381, fale com o Márcio ou com a Maíne, também com as portas abertas nos sábados para você. E você que está organizando algum evento, ligue lá que ele reserva o espaço físico para você também. Conosco aqui o Barbueno, lá próximo à Escola São Francisco, bombando esse verão, né, meu amigo Toninho? Passe lá e confira as novas e amplas instalações do bar. Conheça as atividades do bar também, que eu tenho certeza que você vai gostar, lá próximo à Escola São Francisco, no bairro Botucara. Aí conosco aqui nosso amigo Jorginho Vedói, também com seus produtos milagrosos aqui na esquina do Banrisul, aguarda por você sempre com um produto especial para você, você que sofre de dores nas juntas, enfim, dor no corpo, fale com o Jorginho que ele tem a medicação certa ali para você, os cremes para você passar ali onde dói e sem contraindicação, que é melhor. Vale, hein? Chega ali na esquina do Banrisul e o homem tem Pix lá também para facilitar a sua vida, tá certo? É o Top 10 para você desta segunda-feira, iniciando a segunda-feira muito bem, e a gente traz a décima colocada desta segunda para você, que chega aqui com o Matheus Fernandes e Dilcinho, Baby Me Atende, nesta segunda-feira, a décima colocada.